O mundo protesta contra a guerra. Falta comida, sobra petróleo. Aqui, crianças convivem com o som da destruição. Só não falta sofrimento. Petróleo por comida. Falta comida em Bagdá. Muitos morreram abraçados uns aos outros. Já o número de traumas passa dos milhões. Bagdá, uma cidade de 5 milhões de habitantes. Ensinará os outros a amar a vida. O infeliz que dita a maldição da terra é o próprio homem que promove a guerra. Bombar, bombar de alta destruição é o desejo que tá dentro do seu coração. No livro da vida, Jesus escreveu: cê tem que amar o meu igual cê ama o seu. Se é guerra, é guerra, eu vou guerrilhar. E se seu sangue jorrar, o meu vai empoçar. Isaías capítulo 51. Há uma palavra de fé que vale tipo dum-dum. Se leu, valeu, se não leu, se fudeu. Não adianta crescer o zóio no que é meu. Porque guerra é guerra, bomba é o efeito. De homem pra homem, de peito pra peito. Na selva do gueto ainda quebram corrente. Milhares, milhares de sobrevivente. O psique infernal, o trair imortal, que tá bem na sua frente, não enxerga real. O pior inimigo é desleal pra vencer, que é o próprio medo que vem de você. Macabra, noitada, o frio da cilada. Cortes com navalha, mina assassinada. Os parentes local que não teve Natal, nem quis festejar o ano, nem carnaval. Família incompleta é sempre quem sofre, porque tem um na guerra do corre. Se você é cabuloso, eu quero é ficar de boa. Brasil, favela, terra da garoa. E o truta de refém na sua própria quebrada. O maligno mata na noite alterado. Finado, esqueceu, prometeu, se fudeu. Matou a tiazinho, tiozinho, depois dos dias morreu. Agiu pelo errado, sem trégua, covarde. Feriu vários lados, pilantra, foi tarde. A responsa demonstra batalha na vida. Que honra com ódio e ferida. Enquanto o mundo gira, vários estão morrendo. Se é guerra, é guerra, sente o gosto do veneno. Um guerreiro de fé nunca gela, quer pique favela, jamais amarela. Quem vê cara não vê coração, a maldade se esconde na obsessão. Guerra é guerra, é o mundão, tá no peito. Aqui é desse jeito, na selva do gueto. Se não deves, não teme inimigo. Ao mal crocodilo que diz ser amigo. Um guerreiro de fé nunca gela, quer pique favela, jamais amarela. Quem vê cara não vê coração, a maldade se esconde na obsessão. Guerra é guerra, é o mundão, tá no peito. Aqui é desse jeito, na selva do gueto. Se não deves, não teme inimigo. Ao mal crocodilo que diz ser seu amigo. A sustentável leveza do ser humano não te faz entender o mal que está propagando, prejudicando o gueto, acabando com os pretos, plantando a semente de ódio no peito. E não pense você que nós vai implorar. Se é guerra, é guerra, nós vai é lutar. E de peito erguido eu vou prosseguir. Você só vai me matar se Jesus permitir. Que do tamanho de Jó, assim é minha fé. Você não é nada sem Deus, aí se liga, mané. Que a sua bomba é pequena perto da revolução que Jesus Cristo fará na sua volta, né não? Guerra é guerra, o mundão tá no peito. Aqui é desse jeito, na selva do gueto. Se não deves, não teme ao perigo, ao pior crocodilo que diz ser seu amigo. Guerra é guerra e o guerrilheiro vai guerrear. Vou na fé que o jogo é pra ganhar. Eu vou dizer, Deus tá por perto até morrer. Eu vou correr pelo certo pra iluminar, reforçar meu caminho. Faço uma oração no chão, muito espinho. Cabelo voa, o barato endoida. Vê onde pisa, se não se corta, se destrói na faca. Você tá ligado, feito cão e gato. Treta aqui é mato, pontapé, estresse e uma pá de soco. Sobreviventes na cena do louco. Sofredor, favela e tal. Zé Povinha aqui, só disse o mal. Um guerreiro de fé nunca gela. Tem Jesus no coração e jamais amarela. A vida é assim, cochilou, é sem boi, sem lei, sem rei. Moscou, você já foi.